e olhava através das árvores na direção da estrada. Aquele lugar não era seguro. Podiam vê-los da estrada agora que o dia nascera. O rapaz virou-se nos cobertores. Depois abriu os olhos. Olá, papá, disse. Estou aqui mesmo. Eu sei.